com nós. 6594 iniciou. Vale Glock 65 no 4 aos 39, 119, 8 ao controle. 19, 8, bom dia. O Azul 9136 está autorizado, espero que você não reporte. Solo ou voo no 435? No 435, livre para espero que você não reporte. Livre para inspeccionar e informar para o táxi. Vamos no 435. Estou presente, Pouca. E Pouca está presente, né? Segura o quadro. O passarelo é o número 2 no setor, tem uma aeronave da Azul que solicitou, até mais. Salvador, bom dia, voo 923. Voo 923, bom dia, Guarulhos, 360, autorizado. Via Upper Whisky 50, decola pistola 0 com curva direita, saída da Euleda, após direto PDEV. Controle 119.8, aciona 5042. Voo 923, autorizado Guarulhos, 360. E a Aperuíssimo 50, da Euleda, após BDEV, transponder 5042, controle Salvador em Uno 9.8. Tá correto, reporta push, 1923. Reporta Aragão, 1923. Informação, não há tráfego a reportar na final da Uno 0, Mike Covito. Beleza, só tranquilidade, tráfego. Nós 136 para o táxi com 3 horas e 43 de autonomia, alternando o Marcel, que é o B106. 106 no PV, confirmando, está autorizado o táxi. Juliette Alfa. No ponto de espera do 10, torre 118, só 612, que negar 1014. O azul 491-36. Beleza, Juliette Alfa, 186 na ponte de espera e 1014, bem ligado, 4-9136. Oh. Larig Log 6514, voo direto Romeu Fox 018. Larig Log 6514. Afirmativo, partida presente da Prode, Romeu Fox 018. É o gol 1435 para o táxi, 53 POB, 2 horas e 40, alterna Aracaju. O gol no 435 vai guardar azul para sair à frente, pode seguir o mesmo, Juliette Alfa, fonte para a torre, 1 no 8, só meia dúzia, que nega 1014. Gente aguardando o azul, depois Juliette Alfa, 186 torre, 1014, 1435. Passarei 223 do pushback sonar, portax. Larig Log 6514, chame Recife 1685, alternado no 3365. 712685, 1385. 13365. 13365, bom serviço. Torre Salvador, cordial bom dia. Azul 9136 se aproxima do ponto de espera 10. Afirmativa, azul 9136, além decola 10, vento 120 graus com 07 nós. A linha decola da 10, azul 9136. Afirmativo, Mike Covito, considera os 4 milhas solo, até o pátio 4, sequência de no corte, até a próxima. Torre, gol 1435. Gol 1435, a linha mantém, cabeceira 10, a linha e mantém. Alinhar e manter na 10, 1435. Controle Salvador, 7, 8, 3, 6, formação, 95826, sem identificação, autorizado chega da Mário, vem Mário da presente, desse da Pro 050. 050, manda o Mário, 5836. 4 horas 37, a bordo alterna Salvador, pronto para o táxi. A transmissão foi baixa, podia confirmar novamente o seu do bordo? Tá, 4 horas 37 a bordo, alternando Salvador para o táxi, 2223. 2223, autorizado o táxi, Juliette Alfa, fonte para 10 Torre, 1 no 8, só meia dúzia, que liga 1014. Juliette Alfa, ponte de espera, 186, 1014, 2223. Salvador, o gol no 923, posição meia dúzia, puxa acionamento. Aguarda passareiro do Embraer, passar retaguarda, após autorizado para o Chibé, acionar, reportar, 1 no 923. Bom, essa passagem do Embraer da Passareta, está autorizado para o estacionamento, reportará para o táxi, gol no 923. Celso, fazendo aqui um desvio à esquerda aqui para evitar formações aqui na nossa torre. Azul 9136, contato radar, Pilotora 370, autorizado Puka, tem quantos anos? Sim, temos, direto Puka. Zero curva direita, saída da Euleda após bridge, controle 119.8, aciona 5046. Zero Campinas 360, no, na saída green, após Leda, após bride, via Upper Zulu 16, controle 198, transponder 5046, azul 4299. Confirmando a saída da El, após da El, Leda, após Leda, bride, reporta o possível acionar 4299. Da El, Leda, bride, obrigado. Confirmando, está autorizado. Espero que você não é reportado. Autorizado, vou no 93. Salvador, bom dia. Canaia 63, 1-1, tem que dar informação, hotel. Xanã 6311, acione a identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantém o 060. Identificou até o 060 na Bonf, o 6311. Reduza para 250 nós, o Xanã 6311. 250, 6311. Uno 435 aos 50, decola 1098 ao controle, bom voo. 198, graça, Uno 435. Bom dia, voo no 435. Voo no 435, contato radar na decolagem, fila para 220, saída da EL. 220 da EL, Uno 435. Após 2000, autorizado da EL, gol Uno 435. Após 2000, da EL, Uno 435. Passaredo 2223, livre decolagem no 0, 120 graus com 089 ao vento, Passaredo. Entendo, 2223. Solo, Sol do Ortan 3304, presente com informação Índia, está na posição 10. Autorização para Brasília. Ortan 3304. Confirmando Brasília, nível 360 autorizado, via Pesulu no 7, escola Pistino 0, curva esquerda, saída Momo, alvo, após o ofício. Momo, alvo, após o ofício, controle 119.8, aciona 5050. Autorizado Brasília, nível 360, Upper Zulu no 7, depara da 10, curva esquerda, saída Momo, após alvo ofício. Controle 198, transponder 5050, TAN 3304. Tá correto, é porta push, TAN 3304. Porta 3304. O Salvador, voo 923 para o táxi, PLB 68, 4 horas e 15, alterno Galeão. 3, decolador 52, 1098 é o controle. 198, obrigado, bom dia. Juliette Alfa, ponta espera da Bono 0, torre 386, Bono 923. Azul 4299, solo. Radato para 260, saída Momo. 260, Momo, 2223. 582, bem indicada. 250, mais. Gente, pode manter. Azul 9136, autorizado pelo Centro Recife, direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado. 4, aliás, 9136. Ação Índia aguardada. Tá indo o portão 4 aí, tá com a estroba ligada. O portão 4 tá com a turbina ligada, funcionou? Estrobe. Obrigado, amanhã eu tô aqui, mas eu vou uma pane, obrigado. Salvador, chame 6312. Chama 6312, Recife, nível 350, tá autorizado, via Perusco 58, da cola pistão 0 com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 199, decimal 8, acena 5057. Recife autorizado, 350 via UP, UIC 58, pista 10 em uso, curva esquerda, Pucaracaju, controle após 19.8, e o transponder 5057, Oceania 6312, está no portão 3. Tá correto, reporta puxa, Oceania 6312. Portal Luiz. Salve Salvador, são 3663, autorização Guarulhos 380. 923, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, vou no 923. Autorizado via Perusco 50, da Gola Pista no zero com curva direita, saída da El Leda, após B-Dev, controle 119, decimal 8, acena 5045. 3-4-0, agora ele pela Perusco 50, vem falando zero para a direita na da El Leda, após Leda, voa B-Dev, 198 e 5045, transponder, portanto 3663. 3663 está correto, reporta pushback sinal. Reportará TAN 3663. TAN 3163, pronto, copo. Pronto, já. 3163 autorizado, nível 360 Curitiba, via Upper Whisky 58, decola pista no zero com curva direita, saída da El Leda, após Sagaz. Controle 119, decimal 8, acena 5063. 9136, chame Recife, 2085, alternando 3365. Recife 2085, alternando 3365, é o azul 9136, obrigado aí, bom dia. Upper Whisky 58, após Serra Charlie Bravo, prossegue na Upper Alpha 310, reporta pushback, Senado 3163. Upper Whisky 58, Serra Charlie Bravo, para Alpha 310, tá? 3163, chamaremos. Para pushback, acionamento, Xanel 6225, posição 1. 225, autorizado, pushback, Senado, reporta. 5826, desça para 3.000 pés, ajuste 1012, livre da restrição em TAP. 3.012, livre da restrição em TAP, obrigado. Salvador, passarinho 2223. Prossiga, passarinho 2223. Autoriza após o bombo voar direto Vitória da Conquista, senhor. Aguarde. 1923, aliado, pronto. Afirmativo 1923, 090 graus com 08 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, 1923. Web 5826, sobre Zetubo, ainda para 030, limitado pelo localizador. Esquerda 030, limite ao posto localizador declarado, 5826. Web 5826, motivo da declaração, ele está na área proibida em Salvador. Certo. Xané 6311, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000, 1014, 6311. circuito 2626 para 2000 pés, ajuste 1014. Aguardando o último vetor para interceptar o localizador. 2000 com 1014. Ó, 5826. Passarela 2223, suba para 260, chame Recife 1288, alterna 1260, solicite diretamente ao mesmo pro de Vitória. 1288, 2230. 1288, 2260. 1288, 2260. Controle de Salvador, bom dia, gol 1923. 1923, contato radar na decolagem, suba para 360, saída da EL. 360, perfil da EL. 1923. Chanel 6312, reduza para 2209. Seria para o 6319? 6319, reduza para 2209, é número 2 na aproximação. 220-6319. Web 5826 para o localizador, direita para o 050, reporte estabilizada. Direita 050, reportar estabilizado, 583. Para o táxi, o Chanel 6225, POB 77, autônomo 4 horas e 30, alterna com fins. 77 a bordo, é isso? 77. E 6225, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1186, altímetro 1014. Táxi para a direita, ponto de espera 10, 1186, 1014, Chanel 6225. O Chanel 6312, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, inicia no portão 03, chame táxi. Após a aeronave da companhia, inicia no 03, chama táxi. Está presente, autorizado da EL. Está presente, voa direto da EL, 1923. Rua Dael. Rua Dael, 1923. Canal 6319, desça para 3000 pés, o ajuste 1094, aguardando o último vetor para o localizador. 3000, 1094, aguardando 6319. Live 5826, estabilizado? No curso localizador, estável. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Chanel 6319, desça para 2000 pés, ajuste 1014. 2014, 6319. Afirmativo, objeto 5826. Continua a aproximação, é ponte passando o marcador externo, altímetro 1014. Aguarda pista livre. Formo foco descendo ao Chanel, iniciando, tomando posição para iniciar a decolagem. Reporte passando externo 5826 da Webjet, Baixada de Savada. Reporte lá no externo 5826. 6311, reduza para 1709, esquerda, para o 1140 para o localizador. 180, esquerda, 1406. Roberto, esquerda, 130, reporte estabilizado. Esquerda, 130, reportará o 6319. Weber Alpha Guard Cópia. Agora cópia do Weber Alpha. Salvador, são 3663 no 04, pushback, funcionamento. 3663, aguarde, número 2 no setor. Aeronave da Avianca, sua retaguarda, que vai iniciar o táxi. Gente, aguarda. São 3663. 320, Momo na sua escuta, 6225. 6 horas, antena Salvador. São 0612 é nóis, web 5826. Os autorizados, 5826. Cuidado, táxi à direita, 286, boa. Golo 923, chame Recife 288, alternando 260, Golo 923. 1258, 260, Golo 923, bom dia. 1288. 1288. Localizador 63, Golo. Oceaner 6311, completo final, reduza para aproximação, torre 118.6, bom pouso. Reduzindo com a torre agora 18.6, 6311. Bora, essa aproximação, o Índia na Rimeral está bem encerrando para passar a 25 no corredor 4, está no 4-4 com 2 a bordo. 5-4-1-6-0. American 980, Cockpit Dance, clear, both arrival, descend 4,000 feet, connect 104. Under 4,000 feet, and the QNH 1014, American 980. O controle em 19.8 e a torre 118.6, Índia November Alpha, está livre acionamento, aguarde para o cotejamento. Ok, sim, eu tinha pedido para o senhor aguardar o cotejamento, tudo bem. Cotejamento correto, chame a torre 118.6 agora, Índia November Alpha. Dan 3663, autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Chamada para o táxi, Dan 3663. Jet 5826 no solo 06, libera direita, chame solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Firmin de November Alpha, autorizado acionamento, chame para o táxi Alpha. Web 5826, autorizado o táxi via Alpha, Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1, Web 5826. Alpha, Kilo, pátio 3, chamada para ingresso no pátio 1. 4299, da Azul, para o táxi POB 119, 3 horas e 45, alternando Ribeirão Preto. Azul 4299, livre táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, contate a torre 118.6, altímetro 1014. 10 no 4, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, 4299.